pra ficar sem você. Enjoei de tentar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de esperar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio. Deixa louca, é só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei. Pra falar a verdade, eu também nem sei quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo. Se tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece, vem, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada, meu bem. Vem, se tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece, vem, vem. Venha ver a madrugada. Uma noite não é nada. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de esperar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio. Deixa louca, é só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei. Pra falar a verdade, eu também nem sei quantas vezes sonhei juntar teu corpo. Não é.